Fecheiro 57, página 513, capítulo 39. João Dalar estava tão angustiado quanto Ayla. Enganara toda a gente na medida do possível, desde a grande cerimónia celebrada, para comunicar aos de Landoni a função dos homens e a razão pela qual haviam sido criados. Guardava apenas vagas recordações de alguns momentos dessa noite. Lembrava-se que destruíra a cara de Laramar ao murro e não conseguia tirar da sua memória a imagem daquele homem agitando-se em cima de Ayla. Quando acordou no dia seguinte, sentia a cabeça a ponto de explodir. Tinha tonturas e náuseas. Não se recordava de alguma vez se ter sentido tão mal e perguntou-se o que conteria a bebida que consumira. Danug encontrava-se a seu lado e João Dalar tinha a sensação de que não confiava nele, mas não entendia porquê. Fez-lhe algumas perguntas, tentando descobrir o que se passava. Quando João Dalar descobriu o que fizera, começou a recordar o sucedido e ficou horrorizado, enchendo-se de vergonha e embaraço. Nunca gostara particularmente de Laramar, mas nada do que esse homem lhe fizera podia ser tão terrível como o que João Dalar lhe tinha feito a ele. Achava-se tão odioso que era incapaz de pensar noutra coisa. Tinha a certeza de que os restantes sentiam o mesmo e não tinha dúvidas de que Ayla já não gostava dele. Como podia gostar de uma pessoa tão desprezível? Parte dele desejava deixar tudo para trás e ir-se embora, o mais longe possível, mas algo segurava. Disse para si mesmo que devia esperar pelo seu castigo, saber qual seria e reparar de algum modo o dano causado. Mas era mais a sensação de ter uma tarefa pendente e não poder ir deixando as coisas assim por resolver. E no mais fundo do seu ser, não sabia até que ponto seria capaz de abandonar Ayla e John Ayla. Não suportava a ideia de nunca mais as ver. Na pior dos casos, conformar-se-ia em vê-las de longe. A dor, a culpa e o desespero rodopiavam na sua cabeça. Não lhe ocorria nenhum caminho para voltar a endireitar a sua vida. E de cada vez que via alguém, tinha a certeza de que o mirava com o mesmo asco e desprezo que sentia por si mesmo. Parte desse descrédito devia-se ao facto de, apesar do deplorável que fora o seu comportamento e o muito que se envergonhava, cada vez que fechava os olhos e tentava dormir, via Laramar em cima de Ayla e era tomado pela mesma fúria e frustração que se haviam apoderado dele nessa altura. No fundo, sabia que nas mesmas circunstâncias voltaria a agir da mesma forma. João Dalar não fazia mais do que remoer os seus problemas. Era uma marca permanente, como quando se arranca a crosta de um pequeno corte, sem o deixar cicatrizar, piorando cada vez mais, até que se converte numa infecção supurante. No seu empenho em iludir toda a gente, começou a dar longos passeios, normalmente junto à margem do rio. Cada vez ia um pouco mais longe, demorava um pouco mais. Mas chegava sempre o momento em que já não podia continuar e tinha de dar meia volta e regressar. Às vezes ia buscar racers e, ao invés de bordear o rio, atravessava a pradaria a cavalo. Resistia a fazê-lo com demasiada frequência, porque era nessa altura que se sentia mais tentado a seguir em frente. Mas, nesse dia, apetecia-lhe montar e afastar-se do acampamento. Assim que acordou, Ayla levantou-se e foi ao rio. Não dormira bem. Ao princípio estava demasiado tensa e inquieta. E depois foi perseguida por pesadelos que lhe deixavam uma sensação de desassossego. Pensou no que devia fazer para reproduzir a cerimónia do clã da maneira mais precisa e fiel possível. Enquanto procurava saboeira para se purificar, também permanecia atenta para ver se via um pedaço generoso de sílex. Queria confeccionar uma ferramenta de corte como as do clã, para recortar um pedaço de couro e confeccionar um amuleto do clã. Quando chegou à desembocadura do riacho no rio, virou para seguir o seu curso, ao invés de o bordear. Teve de caminhar um bom bocado para montante, até encontrar umas plantas saboeiras no bosque, atrás do acampamento da nona caverna. Era o final da estação e já as haviam arrancado quase todas. A variedade que encontrou não era a mesma que o clã usava e queria celebrar o ritual como devia ser. Embora, sendo ela mulher, nunca equivaleria a uma cerimónia do clã. Só os homens do clã consumiam as raízes. A função da mulher consistia unicamente em prepará-las. Ao agachar-se para arrancar as plantas, pareceu-lhe vislumbrar Jondalar no bosque, bordeando o riacho. Mas quando se ergueu já não o viu e perguntou-se se o vira mesmo ou se teria sido imaginação sua. O garanhão ficou satisfeito ao ver Jondalar. Os restantes cavalos também, mas ele preferiu não os levar. Apetecia-lhe uma boa e longa cavalgada a sós. Quando chegaram à pradaria, Jondalar picou o cavalo para que empreendesse um galope veloz pelos campos. Racer parecia desejoso de estar à altura do seu nome. A Jondalar era indiferente para onde iam ou onde se encontravam. De súbito, viu-se literalmente arrancado dos seus sombrios pensamentos por um relincho poderoso e agressivo, somado a um som de cascos, e notou que a sua montada se erguia nas patas traseiras. Encontravam-se numa pradaria, no meio de uma manada de cavalos. Só graças aos seus anos de experiência como jinete e à rapidez dos seus reflexos, conseguiu evitar cair ao chão. Deitou-se para a frente e, agarrando-se com uma mão à crina eriçada do cavalo das estepes, segurou-se com toda a força numa tentativa de tranquilizar o corcel e recuperar o controlo. Embora Racer fosse um animal sadio, na flor da vida, nunca a experiência de conviver com a manada auxiliar de machos que permanecia em torno da manada principal, formada pelas fêmeas e suas crias, feito que obrigava o semental da manada a estar sempre de guarda e pronto para defender os seus. Também nunca participara nas lutas fingidas com outros machos jovens nos seus primeiros anos, embora por instinto estivesse pronto para enfrentar os machos de uma manada. A primeira coisa que Jondalar pensou foi que devia afastar o seu cavalo e o mais depressa possível. Mas sentiu grandes dificuldades em obrigá-lo a virar e a dirigir-se para o acampamento. Quando o Racer se acalmou e por fim já cavalgavam de regresso num passo uniforme, Jondalar começou a interrogar-se se era justo manter o viril garanhão afastado dos outros cavalos e pela primeira vez pôs a hipótese de o deixar em liberdade. Mas ainda não estava pronto para renunciar ao seu cavalo, principalmente quando se recordava dos longos e prazenteiros passeios que dava com o seu garanhão zaino. No caminho de regresso, voltou a sentir-se taciturno e introspectivo. Recordou o dia da grande reunião e quando viu Ayla sentada rigidamente enquanto Bruqueval a insultava. O seu desejo imediato foi consolá-la, obrigar Bruqueval a calar-se, dizer-lhe que estava enganado. Entendera na perfeição as explicações da Zelandoni, que tinha já escutado quase integralmente pela boca de Ayla, e estava mais predisposto do que a maioria a aceitá-las. O que era novo para ele era o nome dado à relação, pai. E pensou nas últimas palavras da Zelandoni, que os homens deviam pôr o nome aos filhos, dar o nome aos filhos varões. Repetiu a palavra para si mesmo, pai. Ele era um pai. Era o pai de Jonaila. Não era digno de ser o pai de Jonaila. Seria uma desonra para ela dizer que ele era o seu pai. Por pouco não mataram um homem com as próprias mãos. Se não fosse Danug, teria acabado com ele. Ayla perdera um filho, permanecendo nos túneis profundos da caverna da Rocha da Fonte, e ele não estava lá para ajudar. E se a criança que perdera fosse Varão? Se não o tivesse perdido e fosse Varão, ter-lhe-ia posto o nome? O que sentia quando se decidia o nome de um filho? E o que importava isso? Nunca poderia pôr o nome a uma criança. Nunca mais teria filhos. Perdera a sua companheira e ver-se-ia obrigado a sair do seu lar. Quando Zlandoni deu por concluída a reunião, ele já escapara às perguntas e dúvidas dos restantes e regressara a toda a pressa ao alojamento afastado, para não ter de ver Ayla nem John Ayla. Sentia-se na mesma quando, no dia seguinte, os demais ocupantes do acampamento afastado abalaram para o acampamento dos Lanzadoni, para o grande banquete. Mas, uma vez a sós, não conseguia deixar de pensar nos seus erros. No final, já não suportava ficar no alojamento, dando voltas e mais voltas ao mesmo, culpando-se, recriminando-se, castigando-se. Saiu e dirigiu-se ao rio, para dar outro passeio demorado. Desde que estivera prestes a dar de caras com um semental, ao cruzar-se com a manada de éguas, Racer parecia mais excitável e João Dalar decidiu não montar. Quando começou a caminhar rio acima, ficou surpreendido por ver lobo. João Dalar alegrou-se e deteve-se para o saudar, rodeando-lhe o pescoço, agora com a pelagem mais espessa e exuberante. Lobo, o que te traz aqui? Também te cansaste de tanto barulho e comoção? Disse com entusiasmo. O animal respondeu com um suave ganido de prazer. Lobo permanecera todos aqueles dias perto de John Ayla, depois de ter ficado longe dela durante tanto tempo e dependente também de Ayla, que havia sido o seu foco de atenção, desde o dia em que ela tirara o cachorro assustado de 4 semanas da sua toca fria e solitária, e por conseguinte não passara muito tempo na companhia do terceiro humano que considerava membro essencial da sua matilha. Depois de comer as sobras do banquete, Lobo, já de caminho para o acampamento da Nona Caverna, viu João Dalar, que se dirigia para o rio, e lançou-se a correr para ele, à frente de John Ayla. Virou-se para olhar para ela e ganiu. Vai, Lobo, disse a menina, fazendo-lhe sinal para que continuasse. Vai ter com João Dalar. John Ayla reparara na profunda tristeza de João Dalar. Estava mais do que consciente que a mãe se sentia da mesma forma, embora tentasse a todo custo dissimulá-lo. Não sabia o que era, apesar de se dar conta de que algo terrível se passava e sentindo um aperto enorme no estômago. O seu maior desejo era que a sua família voltasse a estar junta, e isso incluía Tona e o Imar e também Lobo e os cavalos. Talvez Jondi precise de ver, Lobo, e de estar contigo, como se fosse eu, disse John Ayla para si própria. Ayla estivera a pensar em João Dalar, ou mais exatamente no pequeno charco, no riacho, para ir tomar o seu banho cerimonial. E isso levou-a a pensar em João Dalar. Desejava a quietude e a intimidade desse lugar isolado para a limpeza purificadora. Mas fora incapaz de voltar ali, desde que surpreendera João Dalar com Marona. Constava-lhe que nessa zona havia Silex. João Dalar encontrara-o, mas não o viu e duvidava que tivesse tempo de o procurar mais longe. Sabia que João Dalar guardava sempre uns quantos pedaços, mas nem sequer contemplou ir pedir-lhe. Ele não queria falar com ela. Teria de arranjar-se com uma faca Zlandoni para cortar o couro e abrir os buracos na beira para passar o cordão, embora também isso implicasse desviar-se dos costumes do clã. Encontrou uma rocha plana, aproximou-a do charco, no riacho, e depois, com outra pedra mais arredondada, esmagou os ingredientes espumosos da planta, misturados com um pouco de água. Em seguida, entrou nas serenas águas do charco e verteu a espuma sobre a pele. A parte inferior do corpo aclarou-se quando se afastou da margem para se enxaguar. Mergulhou a cabeça, nadou um pouco e logo voltou para a margem para lavar o cabelo. Enquanto tomava banho, pensou no clã. Recordava a sua infância no clã de Brum, como um período de paz e segurança, com Isa e Kreb ali para a protegerem e cuidarem dela. Todos sabiam, desde o seu nascimento, o que se esperava deles e não se fazia a menor concessão aos desvios. Os papéis definiam-se claramente. Todos sabiam onde encaixavam, qual era o seu posto, a sua função e o seu lugar. A vida era estável e segura. Não tinham de se preocupar com ideias novas. Porque tivera de ser ela a introduzir as mudanças que afetavam toda a gente. Mudanças que haviam levado algumas pessoas a odiá-la. Em retrospectiva, a sua vida com o clã parecia-lhe tranquilizadora. Perguntou-se por que lutara tanto contra as restrições. Agora a ordem na vida do clã parecia-lhe atraente. Uma vida estritamente regulada proporcionava uma certa segurança. Apesar de tudo, alegrava-se de ter aprendido a caçar, embora fosse contra as tradições do clã. Era mulher e as mulheres do clã não caçavam. Mas se não tivesse aprendido a fazê-lo, naquele momento nem estaria viva. E quando o descobriram, por pouco não morria, precisamente por causa disso. A primeira vez foi amaldiçoada e Brun expulsou-a do clã pelo período de uma lua. Era o início do inverno e acreditaram que morreria. Todavia, aquilo que provocara a sua expulsão, a caça, também lhe salvara a vida. Talvez devesse ter morrido nessa altura, pensou. Voltou a desafiar os costumes do clã quando se juntou com Durk. Mas não podia expor o filho recém-nascido aos elementos e aos carnívoros só porque eles acreditavam que era disforme. Brun, apesar da oposição de Brode, perdoou-lhes. Brode nunca lhe facilitara a vida. Quando se converteu em líder e expulsou, foi para sempre e sem qualquer razão. E então viu-se obrigada a abandonar definitivamente o clã. Também nessa ocasião, fora a caça que a salvara. Jamais sobreviveria no vale se não soubesse caçar e se não soubesse que podia viver sozinha, se fosse necessário. Ao voltar ao acampamento, Ayla continuava a pensar no clã e em como preparar os rituais relacionados com as raízes. Viu Jonayla sentada com Proleva e Martona. Estas saudaram-na com um aceno e fizeram-lhe sinal para que se aproximasse. Vem comer qualquer coisa, convidou Proleva. O lobo, cansado de passear com o homem melancólico, que mais não fazia do que arrastar-se de um lado para o outro, tinha regressado à procura de Jonayla. Deitado do outro lado da fogueira, a roer um osso, levantou a cabeça. Ayla encaminhou-se na direção delas. Abraçou a filha. Afastou-a por momentos, contemplou-a com uma estranha tristeza e voltou a abraçá-la quase com demasiada força. Tens o cabelo molhado, mãe, disse Jonayla, contorcendo-se para se libertar do abraço apertado. Acabei de o lavar, respondeu Ayla, acariciando o lobo, que se aproximara para a saudar. Emoldurou a bonita cabeça do animal com ambas as mãos, olhou nos olhos e abraçou-o com fervor. Quando se levantou, o lobo alçou a cabeça e mirou-a, como se esperasse algo dela. Ayla deu umas quantas palmadas no peito, quase à altura dos ombros. O lobo ergueu-se sobre as patas traseiras, apoiou as dianteiras nos ombros de Ayla, lambeu-lhe o pescoço e a cara e rodeou-lhe delicadamente o queixo com os dentes, retendo-a ali por instantes. Quando a soltou, Ayla devolveu-lhe o sinal de pertença à matilha, envolvendo-lhe o focinho com os dentes, por momentos. Há algum tempo que não o fazia, e pareceu-lhe que Lobo ficou bastante satisfeito. Quando Lobo voltou a pôr as patas dianteiras no solo, Proleva, que sustinha a respiração, deixou escapar um suspiro. Por muito que já a tivesse visto, aquele tipo de conduta por parte de Ayla parecia-lhe inquietante. Ver a mulher oferecer o pescoço aos dentes do enorme lobo deixara-a nervosa. E tomava consciência de que aquele animal, amigável e bem educado, era um poderoso carnívoro que podia matar, sem a menor dificuldade, qualquer dos humanos com os quais se cruzava tão livremente. Depois de voltar a respirar tranquilamente e a esquecer os seus tremores, Proleva disse: Senta-te, Ayla. Há comida em abundância. A desta manhã foi fácil de preparar. Havia bastantes sobras de ontem. Alegra-me que tivéssemos decidido organizar um banquete com os Lanzadoni. Foi um prazer trabalhar com Jérica e Joplaia e outras mulheres. Agora tenho a impressão de que as conheço um pouco melhor. Ayla sentiu uma pontada de pesar. Lamentou ter estado tão ocupada com a Zelandónia. Teria gostado de participar nos preparativos de banquete. Uma boa maneira de conhecer as pessoas era trabalhar com elas. Outro obstáculo havia sido o facto de estar tão concentrada nos seus problemas. Ao fim e ao cabo, poderia ter ido antes, pensou. Enquanto pegava num dos copos à disposição daqueles que se esqueciam dos seus e o mergulhava na grande caixa de madeira para se servir de uma infusão. A primeira coisa que se preparava pela manhã era sempre uma infusão. O auroch está especialmente bom e suculento, Ayla. Os animais já começaram a acumular a gordura do inverno e Proleva acaba de o reaquecer. Tens de o provar, instou Martona, ao ver que Ayla não pegava na comida. Os pratos estão ali, apontou para uma pilha de objetos de diferentes tamanhos, mas quase todos planos, feitos de madeira, osso e marfim, que se usavam como pratos. As árvores caídas ou abatidas para lenha, por vezes deixavam grandes lascas que podiam recortar-se e desbastar-se com facilidade para confeccionar pratos. Os ossos de diversos cervos, bisontes e auroques, mais concretamente as omoplatas e as pelvis, reduziam-se toscamente a um tamanho razoável com o mesmo fim. Os dentes de mamute podiam fragmentar-se, como o sílex pedernal, mas extraindo pedaços muito maiores, empregues também como pratos. Além disso, ao marfim de mamute podia dar-se forma, previamente, gravando um sulco circular com um cinzel. Depois, valendo-se do extremo maciço de uma haste ou de um chifre, aplicavam a ponta deste no ângulo mais conveniente sobre o sulco circular. Com prática e um pouco de sorte, golpeavam um lado rombo do corno com um maço de pedra até este desprender um círculo de marfim a partir do sulco previamente gravado. Estes círculos de marfim, com uma superfície exterior lisa e um pouco côncava, podiam usar-se para mais coisas, além de pratos, e às vezes gravavam-se neles imagens decorativas. Obrigada, Martona, mas tenho de ir buscar umas quantas coisas e ir ter com a Zelandoni, disse Ayla. Em seguida agachou-se diante da mulher mais velha, que estava sentada num pequeno tamborete de junco e ramos flexíveis tecidos. Quero agradecer-te, com toda a sinceridade, por me tratares com tanta amabilidade desde o dia que cheguei. Não me recordo da minha mãe, apenas de Isa, a mulher do clã que me criou. Mas gosto de pensar que a minha verdadeira mãe seria parecida contigo. Tu és como uma filha para mim, Ayla, retorquiu Martona, mais comovida do que teria esperado. O meu filho teve sorte em te encontrar. Anuiu ligeiramente. Às vezes gostava que fosse mais parecido contigo. Ayla abraçou-a e voltou-se para Proleva. Também te agradeço, Proleva. Tens sido uma boa amiga e agradeço-te mais do que consigo expressar o muito que cuidaste de Jonaila quando tive de ficar na nona caverna e quando estive ocupada nestes últimos dias. Também abraçou Proleva. Quem me dera que Falara estivesse aqui, mas sei o que exigem os preparativos de uma cerimónia matrimonial. Creio que Aldanor é um bom homem. Fico contente por ela. Agora tenho de ir, disse logo em seguida. Voltou-se para abraçar de novo a filha e abalou a toda a pressa, com os olhos marejados. E a que propósito foi isto? Perguntou para Proleva. Se não fosse tão absurdo, quase diria que estava a despedir-se, respondeu Martona. A minha mãe vai a algum lado, Martona, quis saber Jonaila. Não creio. Pelo menos não me disse nada a esse respeito. Ayla permaneceu por momentos no alojamento de verão, preparando tudo. Primeiro recortou uma forma circular numa pele procedente do ventre de um cervo vermelho que levara à reunião de verão. Encontrara a suave camurça no dia anterior, dobrada entre as suas peles de dormir. Quando perguntou a Jonaila quem curtira o couro, ela respondera: toda a gente. O cordame, as cordas de fibras, os cordéis, os resistentes tendões e as tiras de couro, todos de diversos tamanhos, era sempre útil e fácil de fazer, sem pensar muito nisso, quando se conhecia a técnica. A maioria das pessoas confeccionava essas coisas enquanto falava ou escutava histórias, utilizando materiais que reunia à medida que os encontrava. Dessa forma, havia sempre cordame à mão e à disposição de todos. Ayla pegou numa tira de couro e numa corda larga, fina e flexível, que pendiam de umas estacas cravadas nos postes junto à entrada. Depois de recortar a forma circular na zona do ventre, dobrou o resto do couro, enrolou a corda e pô-la por cima. Colocou a tira de couro em redor do couro para medir o comprimento necessário. Acrescentou um pouco mais e em seguida passou-a pelos orifícios que fizera na borda do círculo de pele. Já quase nunca usava o seu amuleto, nem sequer o mais recente. A maioria dos Landoni usava colares e era um pouco incómodo colocar simultaneamente em volta do pescoço uma bolsa de couro volumosa e um colar. Assim, levava o amuleto na bolsa dos medicamentos, que tinha o hábito de prender à cintura. Não era uma bolsa de ervas do clã. Pensara várias vezes em fazer outra, mas nunca encontrara o momento certo. Depois de desatar o cordão que fechava a bolsa dos medicamentos, procurou no interior e tirou a pequena bolsa decorada, o seu amuleto, que continha objetos com formas estranhas. Desatou os nós e despejou para a mão a peculiar coleção de objetos. Eram os signos do seu tótem, que representavam momentos transcendentais da sua vida. A maioria havia-lhe sido entregue pelo espírito do grande leão das cavernas, depois de tomar uma decisão vital. Mas não todos. O fragmento de ocre vermelho, o primeiro objeto guardado na bolsa, estava alisado pelo desgaste. Dera-lhe o Isa, quando o clã a aceitou. Ayla guardou-o no amuleto novo. O pedaço de óxido de manganês negro que recebeu ao converter-se em curandeira também estava desgastado depois de tanto tempo na pequena bolsa. O material vermelho e negro utilizado para colorir deixara resíduos nos restantes objetos da bolsa. Os minerais podiam limpar-se com uma escova, como o fóssil de concha, o signo do seu tótem, que indicava que a decisão de aprender a caçar, apesar de ser mulher, havia sido correta. Já devia saber que necessitaria de caçar para sobreviver, cogitou. O meu leão das cavernas até disse a Bruno que devia deixar-me caçar, embora apenas com a funda. O disco de marfim de mamute o talismã de caça que lhe entregaram ao declará-la a mulher que caça, estava impregnado de cores e não podia escovar-se, principalmente o vermelho do ocre. Pegou no pedaço de pirite de ferro e esfregou-o contra a túnica. Era o seu signo preferido. Assinalava que fizera bem em fugir com Durk. Caso contrário, o pequeno teria ficado exposto a todo o tipo de perigos. E ninguém se importaria porque o consideravam disforme. Quando levou a criança e a escondeu, sabendo que também ela poderia morrer, obrigou Brune e Kreb a pensar. O pó colorido agarrara-se ao cristal de quarto transparente, mas não o tingira. Esse era o signo que encontrara e que lhe revelara que fizera bem em não procurar mais o seu povo e em ter ficado algum tempo no Vale dos Cavalos. Inquietava-se sempre ao ver a pedra negra. Voltou a pegar-lhe e segurou-a na mão fechada. Continha o espírito de todos os membros do clã. Ayla dera uma parte do seu espírito em troca daquela pedra. Desse modo, quando salvava a vida a alguém, essa pessoa não contraía uma dívida com ela, porque ela já tinha uma parte do espírito de todos. Quando Isa faleceu, Kreb, o Mogur, ficara com a sua pedra de curandeira, antes de a enterrar, para que Isa não levasse consigo todo o clã para o mundo dos espíritos. Mas ninguém lhe retirou a pedra a ela, quando Brode a amaldiçoou, condenando-a à morte. Guv ocupava o cargo de Mogur há pouco tempo, e ficaram todos tão atónitos com aquela maldição que ninguém se recordou de a reclamar, e ela esqueceu-se de a devolver. O que aconteceria ao clã se ela ainda conservasse a pedra quando passasse para outro mundo? Guardou todos os seus símbolos do tótem na bolsa nova e supôs que a partir daquele momento os guardaria sempre ali. Parecia-lhe adequado que os seus símbolos do tótem do clã permanecessem numa bolsa amuleto do clã. Enquanto apertava a tira, perguntou-se, como tantas vezes, porque nunca receberam sinal do seu tótem ao decidir deixar os Mamutói e partir com Jondalar. Ter-se-ia já convertido em filha da grande mãe? Teria a mãe dito ao seu tótem que não necessitava de um símbolo? Ter-lhe-iam dado um sinal mais subtil que não reconheceu? Foi assaltada por uma ideia nova e mais aterradora. Ter-se-ia enganado na sua decisão? Sentiu um calafrio. Pela primeira vez em muito tempo, Ayla fechou a mão em torno do amuleto e em silêncio suplicou proteção ao espírito do grande leão das cavernas.